fumar, já vou a três, olha. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Vem pro covarde, vem! Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Já tem outro homem. Pop Saudade. Já sei. Pop Saudade. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Recordando, na moral, olha. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Vem, vem, vem viver outra vez. A espera acabou. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Cadê a galera do caqueado aí, quem? Quero ver agora, hein? Whippity, whippity. Chega aqui em Barcarena, tem nego bom de perna pra caramba, hein? Como é que é? Utilidades, hein? Até lambola o cara dança, hein? Bora fechar, chefe! Zot ka adore sa, tous les zom yo eme sa, mais oui yo eme cuis. Pisa poule, pisa canal. Amigo Márcio de Margarina, será que recebeu muito bem a gente no seu estabelecimento? Márcio, um forte abraço pra você também, irmão. Pra sair do CD ao vivo, olha. Tem que dar maior valor de escutar os CDs do Paulinho Boy. Obrigado, Márcio. Pisa fam, pisa fam. Pop Saudade. Pisa fam. E começou a enxamear, cara. Te falei que aqui tem nego bom de perna. Abaixa o mitão, ó. Ô, meu moço, ô, meu moço. Pop Saudade. Uno pace lusso e la ca a mise. Tu lo deso, tu lo caca. Tu pa bisembue, tu to vive con toque. Tu to danse, tu to su. Fala pro chão, hein? Musso, musso. É. Oh, oh. Uma caldeirada só filé, musso. Musso. Pop Saudade. Dizer, né, velho? Você nunca comeu moção. De Deus, homens estão dando mole na missão. Tem mulher dançando com mulher. Ah, se eu não tivesse tocando. Como é que é? E as consideradas como já é de tradição, chupando o pirulito da cabeça vermelha. Mas elas só gostam de chupar na marca Pop. Um crepa pra cabo verde, um cachito e saudade tio. Fica a terra que eu invertiu. Ai, terra essa fenomenal. E do mal pra ser. Obrigado também, equipe Pega Leve. Aqui de São Francisco lá com a gente. Obrigado pelo carinho, tá bom? Sinto grande alegria. Tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta